Várias cores podem servir. Quero que as rédeas façam prodígios, vou a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero a evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu. Quero que as galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Deixem que eu parta agora já, antes que murchem todas as flores. Tenho uma loucura, sei o caminho, mas como posso partir sozinha? Sem um cavalo de várias cores. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero a evasiva, nimbus e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu. Arorum, arorum, arorum, arorum, arorum, arorum, arorum, arorum. Ter-me a mim, livre em ti, assim eu me invento. Esqueço e sou noutro tempo. de pecado. Bem sabemos que o futuro não tem cor. Nós nos cremos mais o presente e o passado. Quero. Não, não, não. foste tudo o que eu não queria. Não te quero nunca mais. O teu coração que chora para mim não tem valor. Que vai ser de ti agora que não tens o meu amor? Chorar por ti não choro, não, não, não. Sofrer por ti não sofro, não, não, não. Viver por ti não quero, não, não, não. Tu foste tudo o que eu não queria. Não te quero nunca mais. Jurar por ti não choro, não, não, não. Sofrer por ti não sofro, não. Nossa estação. pedaços de mim rasgados pelo chão, memórias de ti na palma da mão, sob um céu de veludo com as estrelas a olharem por mim. Meu corpo te dei por uma noite de prazer. Se eu soubesse o que sei hoje, não voltaria a fazer. Só o fiz por pensar que ficarias para sempre aqui. E agora perdi, qual vagabundo sem destino, eu aprendo a sofrer. Mas não fico a chorar por quem não me quis amar. E hoje quero te dizer, não voltarei a sentir. Por muito que venhas pedir, devias ter pensado em tudo isso antes de partir. Não voltarei a sentir. Por favor, antes de me deixar. Devias ter ponderado antes de agir. Não terias prometido o que não querias cumprir. Mas se pensas que sens-te a rir, teu castigo está para vir. E agora perdido, qual vagabundo sem destino, eu aprendo a sofrer. Mas não fico a chorar por quem não me quis amar. E hoje quero te dizer, não voltarei a ser teu. Por muito que venhas pedir, devias ter pensado em tudo isso antes de partir. Thank you. posso dar-te em qualquer momento. Nunca deste tempo ao tempo, pois não. As coisas têm sentimentos, como as lâmpadas, filamentos. Nos sítios onde passamos ficou uma sombra. Thank you. alegria fico louca. E acaso te beijei um dia? Foi um beijo que me escapou da boca e andou a noite toda a fazer o que eu não queria. Agora danço arrependida, um passo em frente, dois atrás. Quanto mais me rudo dias, menos culpo a alegria da tristeza que me faz. Não te quero dar mais esperança, que a alegria não é tanta, e há dias que não são. Alegras mais conquista. Meu coração, numa hora destruíste a minha. promessas que me deste. No tu conseguiste conquistar meu coração. Uma hora destruíste a minha paixão que eu tinha por ti. Maldita a hora que eu te vi, maldita a hora que eu me apaixonei, maldita a hora que eu por ti, maldita a hora que eu ainda fiquei, maldita a hora que eu te vi, maldita a hora que eu me apaixonei, maldita a hora que eu por ti, maldita a hora que eu ainda fiquei. Deriva, o amor pode não ser perfeito.